doutorado. É o trabalho árduo e pesado de levar o amor pra todos os lados, na mansão ou na favela, na paz ou na guerra. Eu levo ela, a fé que eu tenho nunca gela. É, falo pro povo dessa terra, está chegando uma nova era. Eu posso até imaginar como será a nova terra que preparada está pra todos que lutar e nunca parar. É um bom lugar, eu chamo CDA, Cidade dos Anjos, onde eu vou morar. Lá guerra nunca mais haverá, nem morte, nem dor, só tem amor. Imagine, irmão, todos juntos em comunhão, sem ouvir nenhuma lamentação, cantando meu rap, fazendo meu som, cantando com muita unção, vendo o povo em celebração, sem esquecer, claro, da adoração ao Deus que nos deu salvação. Quanta emoção, é tanta que invade o meu coração, tantas noites de oração, hoje vejo que não foi em vão, não. Agradeço a tudo nesta canção. Só pra encerrar, eu vou te lembrar que isso não é só imaginação. Todas essas coisas acontecerão, basta acreditar, ser fiel, sempre adorar ao Deus Emmanuel e amar aos manos seus. Irmãs, irmãos, vamos todos juntos unir. Eu não quero ficar aqui e acho que você também quer subir. Então já sabe o que fazer, seja fiel e tenha um bom proceder, que logo chegará o céu pra você. CDA é um bom lugar, Cidade dos Anjos que te esperar. Preparado está, basta acreditar. Preparado está, basta acreditar.